Vamos lá, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 6. E enquanto você vai abrindo, eu quero contar um testemunho meu, pessoal. Eu virei o ano aqui na igreja, né? No dia 31, para o dia 1º. E quando eu saí daqui, eu fiquei um tempo num apartamento de uma irmã aqui que ela deixou. Ela foi para Minas, me deixou lá no apartamento dela. Glória a Deus, né? Meu Deus, 10 minutos de lá aqui. Que sonho. Eu ando 2 horas para chegar aqui, irmãos. Pastora, tu mora onde? Na Curva do Vento. Chamado Bonfim. Né, moro lá. E tem, dependendo do trânsito, eu demoro muito tempo mesmo para chegar, 1h30 no máximo, né? E eu fiquei aqui. E aí eu saí no dia 1º, fui caminhando daqui até lá perto da Universal. O prédio dela é ali, e fui sozinha, né? Porque eu não estava junto com a minha família, fui sozinha. E eu comecei a chorar e clamar. Eu falei, o que está acontecendo? E aí o pai foi falando comigo, que precisava, tudo bom, querida, paz do Senhor, né? Que precisava fazer algo novo em mim, e que era para eu voltar ao primeiro amor. Falei, amém. Eu vou fazer 23 anos agora de convertida, em fevereiro, dia 25. E ele falou, lembra? Lembra como que era lá atrás? Volte aquele fogo. Volte aquela alegria no Espírito. Porque às vezes, irmãos, nós estamos muito bem, mas só que a nossa alegria está no pé, né, Tati? Sem força, sem coragem. Só que o nosso Pai é tão maravilhoso, bondoso, que vai nos fazer lembrar lá quando Ele nos sacudiu. Hoje eu estava falando com uma irmã, né, Renatinha? Falando com ela que o Pai vai sacudir ela num sonho. Quando ela estiver sonhando, Ele vai chegar assim, Pastor José, e sacudir ela assim, ó. Fala, vambora, acorda. Né? Fala para o irmão que está do seu lado, vambora, acorda. Fala mais uma vez para ele dar uma acordadinha e dar um glória. Fala, vambora, acorda. Seja cheio da presença daquele que tudo pode, daquele que tudo opera, daquele que tudo faz, daquele que tudo movimenta, daquele que traz existência aquilo que não existe. Sejamos cheios de fortalecimento. Mas, pastora, está forte? Não estou, não, irmão. Meu Deus. Eu estou mais para lá do que para cá. Mas só que, né? Quando a gente chega aqui, já dá um ânimo. Dá vontade de ficar louvando a noite inteira. Pronto, Ele nos fortalece. Ele nos alegra. Declara sobre o irmão que está do seu lado. Seja alegre. Seja alegre. Fala para ele, me dá um sorriso. E fala glória a Deus bem alto no meu ouvido. Seja alegre. Seja alegre. Seja alegre. Porque, irmãos, aquele povo que fica mede tudo. Tem gente que é muito enjoado, né? Meu Deus, mede tudo, mede horário, mede... Pai eterno. E eu estou lendo um livro, que aí, né? Ele me sacudiu no dia 1º, e quando eu cheguei na porta do prédio, e aí uma, já era quase 1h30 da manhã, só tinha quem na rua, irmãos? Quem? As pessoas que estavam saindo das igrejas. Entendeu, Tiago? Né? E os crentes me olhando, chorando, andando, chorando. E aí, eu já tô engata numa língua estranha. Né? Passei perto de um pessoal morador de rua, lá perto já da Universal. Né? E eles ficaram me olhando com quem diz, coitada. O que, que aconteceu, né? Já começou o ano mal, né? E quando eu cheguei na porta do prédio, o pai falou comigo assim... Eu sou o teu pai. Eu sou o teu melhor amigo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fala para a pessoa que está do seu lado. Acorda. Fala para ela. Acorda. Ele é o teu pai. E ele é o teu melhor amigo. E eu estou pedindo para ele ficar repetindo isso na minha cabeça. Para eu não ficar muito eletrizada, não. Ficar calma, tranquila, serena. E aí eu comecei a ler 2 livros. Um tem me, sabe, aquele aprofundado assim, bem lá no... E o outro me sacudido espiritualmente. E esse sacudido espiritualmente, eu quero contar esse testemunho. Tem um relato, eu estava contando para a Heloísa e para a Carol hoje, e eu contei lá no Campus de Expansão domingo, de uma igreja que estava, né, nessa adoração, igual nós estávamos aqui, adorando, adorando, adorando, e entrou uns homens falando que se aquela igreja não se convertesse a uma determinada religião que não era, né, o do Todo-Poderoso, eles iriam queimar a igreja. Aproximadamente 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, dentro dessa igreja, adorando, louvando, engrandecendo, né? E quando o líder falou, olha, nós não vamos fazer isso, nós não vamos nos prostrar, nós vamos continuar adorando aquele que tudo pode, tudo opera, né? Que manifesta o seu amor por nós vamos continuar adorando ele. Então, o que, que aqueles homens do lado de fora fizeram? Fala alto. Fala mais alto um pouquinho. Lascaram o fogo na igreja. Com todo mundo dentro. E eles continuaram louvando. Consegue imaginar essa cena? Consegue? Não. Que lasca fogo ali fora, o que, que tu faz? Vai quebrar esse vidro, vai cair lá embaixo. Né? Saí correndo, um desesperado, falei, meu Deus, vou morrer. E eles continuaram. 20 mil pessoas foram queimadas porque não se prostraram àquela ordem. Porque eles queriam, o coração deles estavam tão cheios da presença. E toda vez que eu continuo lendo esse livro, porque tem muitos testemunhos assim, mas toda vez que eu falo assim, ai, eu estou muito fraquinha, aí eu volto lá. Leio a mesma coisa. Hoje de manhã eu já li a mesma coisa. Eu falei, eu não posso, eu tenho que ficar. Falei, me enche, me preenche, me faz de novo, faz tudo novo, me renova, movimenta em mim coisas novas pelo teu poder. E aí, quando lascaram o fogo, eles continuaram como tava, nós estávamos aqui. Santo... E isso ajuda. Mas você imagina a cena, você louvando isso e o fogo lastrando? Não. Eles ficaram ali dentro, queimando 5 dias. O fogo durou 5 dias. E aí aquela fumaça tomou a cidade toda, aquele lugar todo, e era uma fumaça com cheiro suave. Um aroma agradável. Eu vou repetir. Para tu dar glória, glórias e glórias. Era um aroma o quê? Agradável. A fumaça estendeu, porque a fumaça quando estende, o cheiro é bom ou é ruim? Cheiro de corpo queimado é bom ou é ruim? Ruim, muito ruim. Mas não, não era um cheiro ruim. Era um cheiro agradável. Por quê, irmãos? Porque eles estavam ali adorando. Isso tem me impactado muito. Porque eu falei nesse dia primeiro, quando ele falou, eu sou o teu pai. E eu sou o teu melhor amigo. Eu falei para ele. E eu falei isso no Campus de Expansão domingo. Eu não quero viver uma vida rasa. Porque eu ligo no automático. Se eu quiser, eu faço isso automaticamente. Eu já faço isso 23 anos. Eu já prego 22. Então, se eu quiser chegar aqui automaticamente, abrir a Bíblia e falar assim, ah, vamos ler, né? Lucas 18. Sabe o que está escrito lá? Se eu falar nem eu, vai pegar mal, não vai? Se eu não me engano, é Zaqueu. Dá uma olhada aí, só para ver se eu acertei. Né? Mas eu acho que é Zaqueu, sim. E aí, eu posso fazer isso automaticamente. Eu posso botar a mão, mandar fazer uma fileira aqui assim, ó, botar a mão na cabeça e orar facilmente, irmãos, eu faço isso. Mas eu não quero fazer isso só por eu estar no automático. Eu quero fazer isso com direcionamento. Porque eu quero ver o paralítico andando. Eu quero ver o cego enxergando. Eu quero colocar a mão naquele que está cheio de ferida, desde o alto da cabeça, planta os pés, cheio de câncer, e a pessoa fica curada na hora. Eu quero. Né? Eu ainda fui um pouco além. Que eu quero estar num velório. E aí o Espírito Santo falar comigo assim, pode tocar. Que ele vai levantar. Irmãos, porque a gente precisa viver coisas extraordinárias. Mas só que essa transformação é de dentro para... Não adianta eu só querer ficar sentado. Ah, não, eu vou lá na terça-feira profética. Ai, que coisa boa. Eu vou na célula. Ponto. Não. O nosso Pai tem coisas maiores. Maiores. Fala para o querido e a querida que está do seu lado, na frente, atrás, profetiza aí. Ele tem coisas maiores. E você, fala para ele, e você... Não começou a viver ainda nada, nada, nada do que ele tem para você. Ele tem para esse ano de 2025 uma coisa nova, algo extraordinário e uma transformação de dentro para fora. Ah, pastora, mas eu acho que eu não consigo, não. Eu posso apontar aqui, ó. Eu não vou fazer isso. Começando pela Suelen, que está lá em cima. Que ela não está nem me olhando. Eu posso apontar quem é que tem chamado. E não é chamado pequeno, não, irmão. Chamado, assim, do... Coisas assim... Que tu fala assim, é... Já teve vontade de voar? No espírito? Tu nunca teve, não? Ah, de vez em quando eu tenho. Dá uma vontade de sair voando assim, ó. Porque da forma que o Pai me resgatou e aonde eu estava no dia que ele falou comigo, ele pode tirar qualquer um do buraco. Pode tirar você da situação que você está. Pode tirar você da prisão que você se encontra. E às vezes a sua prisão é com você mesmo. E aí, como você não consegue resolver, e às vezes eu também não consigo resolver, a gente vai colocando na conta das pessoas. Só que hoje ele está nos presenteando, dizendo com a presença dele, eu tenho uma transformação para a sua vida. Eu tenho uma transformação para a sua história. Você recebe? Eu recebo. E eu estava ali no louvor, e ele me visitou falando sobre Isaías. Como que ele sacudiu aquele homem? Era um homem que falava coisas erradas, provavelmente. Vivia no meio de um povo que tinha uns lábios impuros. E eu falei lá no Expansão, e eu vou falar aqui, querido, não fale palavrão. Ah, pastor, eu falo só um palavrãozinho só. Uma coisinha mínima, mínima. Se eu trupicar, eu mando. Fala para o irmão que está do seu lado, não fale palavrão. Não fale. A transformação desse homem que começou pela boca dele. E quando nós temos palavras certas. Tem uma outra coisa para ficar mais estreito. Não minta. Não use os teus lábios para mentir. Ah, eu contei só uma coisinha miudinha. Irmão, esse negócio miudinho, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando tu vê, o negócio tá pum. Bate na tua porta e tudo. Fala, tudo bem, querido? Aí tu fala, é, mas tu chegou? Eu falei, cheguei. Ah, mentira. Vamos ler? Só para não ficar nas minhas palavras, né? No ano da morte. Qual que era o ano? Da morte. Ou seja, ele já estava mexido, né? Do rei Uzias. Eu vi... O Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as suas abas das suas vestes enchiam o quê? Templo. Você consegue... Eu fico imaginando, né, a cena. Coisa linda isso aqui. Acima dele estavam o quê? Serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam o quê? é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os patentes das portas faziam o quê? Tremeram, e o templo ficou cheio da fumaça. Quando Uzias faleceu, o rei, né, na morte, no ano que ele faleceu, foi o momento. E às vezes, se a gente não perceber o momento que o nosso pai tem para a nossa vida, ele passa. Já viu que você às vezes tem uma sensação, e eu de vez em quando tenho essa sensação, parece que passou o tempo. Que era para acontecer alguma coisa, e aí não aconteceu, e passou o tempo. Nesse tempo aqui, era a morte do rei Uzias, quando ele estava lá, né, no templo, quando ele olhou, abriu uma visão sobre ele, e ele viu o próprio, sentado. Você consegue imaginar isso, irmãos? E eu fiquei pensando, sentada ali, sentada não, na hora do louvor, eu falei assim, se tu se apresenta de forma tão clara, né? Se apresentou para Isaías, se apresentou para Jeremias, se apresentou para Abraão, para Moisés, para tantos outros, né? Tem um outro no Novo Testamento que é Saulo, ele se apresentou. Se ele se apresenta para esses homens, sacudiu esses homens, se apresentou, né? E sacudiu a vida desses homens, ele não pode fazer isso com a gente, não. Hoje é dia 7, é isso? 7. São 8h27. Ah, viu que legal? Guarda isso. Ele não pode, você está sentado. Ele não pode te sacudir onde você está. E você levantar do seu lugar agora. Agora não, daqui a pouco. Né? E você que está em casa também, levantada onde você está. Completamente diferente, sim ou não? Irmãos, quando ele me encontrou, eu já falei isso aqui, eu estava dentro de um baile funk. Ele falou comigo, sai, porque aqui não é o seu lugar. Quando eu me converti, isso foi num sábado, eu me converti no domingo. De 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Eu só falava palavrão. Mentira era uma beleza. Mentira, o pai da mentira caminhava comigo assim, ó. Tá pensando? E quando eu fui lá na frente, né, eu não vou contar isso aqui, mas eu fui numa igreja metodista em Copacabana. Quando eu entrei, quando eu fui lá na frente, entreguei minha vida, nunca mais eu falei palavrão. Aleluia. Nunca mais. Nunca mais eu escutei um funk. Ah, que bênção. Nunca mais eu entrei dentro do baile. Nunca mais eu fui num pagode. Nunca mais, irmãos. O nome disso é o quê? Fala para o irmão que está do seu lado. Conversão. Conversão. Ele veio, fez assim, tuf. E aí, lógico, a transformação foi vindo de tempo em tempo, de tempo em tempo. Por quê? Porque eu achava muito impressionante a forma que eu saí daquele baile, a forma que eu entrei dentro daquela igreja, como eu cheguei no Rio de Janeiro, eu morava aqui em Petrópolis. Eu arrumei minha mochila no domingo, fui-me embora morar com a minha tia. E foi uma beleza. E a forma que ele fez comigo. E como ele está fazendo comigo até o dia de hoje. Segura na mão do irmão que está do seu lado e fala para ele assim. Ele tem uma grande transformação para a sua vida. Fala assim, ele tem uma grande transformação para a sua família. Fala. Uma grande transformação para a sua família. Só que nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E aí ele foi conversando aqui, né? Primeiro ele chegou chegando, né? E aí Isaías ficou olhando aquilo. Imagina, você fica olhando os serafins, né? Ali voando, 6 asas. Olha que coisa linda. E clamando uns para os outros, né? Proclamavam, clamavam não, proclamavam dizendo, santo, santo é. Porque tu és santo. E a presença dele encheu aquele lugar. Isaías assim, ó. Tu iria ficar como? Pergunta o irmão que está do seu lado, como é que tu iria ficar? Como que tu iria ficar? Tem gente que ia falar assim, ah, meu Deus, deve ser coisa do inimigo. Eu devo estar vendo coisa na minha cabeça. Né? Não, como que você iria ficar? Eu iria ficar impactada. Ao som das suas vozes, os patentes das portas tremeram. O templo ficou cheio de fumaça. E aí, olha o que, que Isaías fez. Versículo 5. Acompanha comigo aí. Então gritei. Ai de mim. Estou perdido. Pois sou um homem de quê? E vivo no meio de um povo de quê? Lábios impuros também. Os meus olhos viram quem? O rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins, porque ele proclamou que os lábios dele estavam como? Logicamente que o pai já sabia disso. E falou, não, eu vim transformar a sua vida. É como o pai está fazendo aqui hoje. Eu vim transformar a sua vida. Eu vim transformar a forma de você falar. Eu vim transformar a forma de você olhar. Eu vim transformar você de dentro para fora. Porque essa transformação só quem pode fazer é Ele. Porque é Ele quem nos conhece, não é, irmãos? É Ele que faz. Ah, não, mas eu posso buscar ajuda? Pode, querido, pode. E deve buscar, né? Ajuda de alguém, de um profissional, sim, quando nós precisamos. Mas só que tem um que faz essa transformação de dentro para fora. E Ele está aqui. E Ele te trouxe aqui hoje. E Ele me trouxe aqui também para falar comigo. Eu te transformo de dentro para fora. E essa transformação, aí você dá essa notícia para quem está sentado ao seu lado, à frente, atrás, fala para ele. Essa transformação é para sempre. Porque tem gente, irmãos, eu não sei se você conhece assim alguém. Eu conheço algumas pessoas que já sabe de tudo. Tu vai falar alguma coisa, a pessoa já sabe de tudo, mas que enciclopédia. Eu falo assim, gente, que pessoa inteligente, né? Sabe de tudo, todos os assuntos. E eu falo, meu Deus. Eu falo, eu vou fazer 46 anos, dia 8 de março, compro o meu presente. Compra dois, porque é Dia Internacional da Mulher. Eu nasci num dia assim, para chegar chegando, né? Tô brincando, compro presente não. Mas se quiser, não tem problema, tá? E eu falo, eu tô com 45, quase virando 4.6. Eu não sei nada, irmãos. Nada. Às vezes eu fico olhando, fico pensando assim, eu tenho uma irmã, a Michele, ela tem 43, eu acho que 43, 42, sei lá. É nessa virada aí dos 40. E ela é extremamente inteligente. Ela é sensacional. Eu falo assim, põe a mão na minha cabeça. Porque ela é muito, sabe aquela pessoa assim, mega inteligente? Na pandemia, ela fez 3 faculdades. Eu falei, meu Deus do céu. E ela tem 3 filhos. Eu fiz quantos na pandemia? Nada. Ela é muito inteligente. Mas aí, eu fico olhando às vezes, e ela fala assim, eu preciso conhecer mais. Eu preciso saber mais. Eu preciso entender mais. A gente vai morrer, irmãos. E não vai morrer sabendo de tudo. E por isso que o Pai está nos revelando aqui hoje. Eu tenho uma coisa nova para falar com você. Eu tenho uma coisa nova para que você aprenda comigo. Eu tenho uma coisa nova para ministrar sobre a sua vida. Eu tenho coisas novas para mostrar para você. Eu tenho lugares novos para você colocar os pés. Eu tenho coisas novas para entrar na sua cabeça. Amém? Profetiza na vida do irmão que está do seu lado, receba coisas novas. Fala para ele assim, receba sabedoria do alto, sabedoria do alto, sabedoria do alto. Eu fico impressionada, por exemplo, a Eliane, né, Eliane? Eliane fala, what times are eaters? Olha como é que ela ri, eu gosto de ver ela rindo. A pessoa fala inglês, gente, a pessoa que fala inglês é de outro planeta. Não pode ser desse planeta, não. Tem gente que conhecia uma pessoa que fala coreano. Como que a pessoa fala coreano, gente? Isso é o quê? Sabedoria. E quem deu essa sabedoria, irmãos? Fala para o querido e a querida que está do seu lado. Ele está te presenteando hoje. Você está se tornando uma pessoa nova. nova, coisa nova na sua mente. Seja sua mente transformada agora. Seja sua mente transformada, renovada, como está escrito lá em Romanos. Seja sua mente transformada agora pelo poder que há no nome daquele que tudo pode. E sabe o que é mais sensacional aqui nessa palavra? Que Isaías deve ter pensado, agora eu estou enrolado aqui. Eu vou morrer. Não. E ele, né, deveria estar pensando na cabeça dele assim. É, ele já começou falando assim, aquela autodefesa. Não, não, olha, eu falo, eu só falo coisa errada. Já viu quando você para conversar com alguém? Isso acontece muito comigo, porque as pessoas acham que eu sou extremamente brava. E eu não sou. Pastora, mas você é? Não sou não, irmãos. É só aparência. Sou calma, serena. Tem dia que eu estou meio cansada, eu estou mais quieta, assim. Mas eu sou tranquila, né? Mas ele, olhando isso aqui, ele falou logo assim. O que que pesava na vida de Isaías? Eram as palavras. O que que pesa mais em você? É as palavras? É o teu linguajar? Ou às vezes é o seu comportamento? Ou às vezes são os seus pensamentos? Porque aí pensamento ninguém vê, né, irmãos? Tu pensa, mundo fantástico, e vai embora. Ou aquilo que está nas suas emoções, ele já logo falou, eu sou, ai de mim. Uma pessoa que grita, ai de mim, ele está com o quê? Apavorado. Ai de mim. E ele continua dizendo, porque é uma exclamação, estou perdido. Ele estava confiante? Não, ele deve, agora já era. Né? Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele fala que, né, os meus olhos viram um rei. A gente tem a oportunidade, queridos, de ter intimidade, de ter a presença. Nós temos oportunidade. E depois, versículo 6, acompanha comigo. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo o quê? Que trazia, tirado da onde? Do altar. Com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja isso, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi o quê? E o seu pecado? Então ouvi a voz do Senhor clamando, conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Quando o serafim veio voando em direção a ele com aquela brasa, colocou direcionado dentro da boca dele, doeu ou não doeu? Não está escrito se doeu ou se não doeu, só para a gente poder imaginar, doeu ou não doeu? Alguma coisa transformou? E alguma coisa impactou ele? Porque logo depois, né, ele continua dizendo no versículo 7, tocou na boca dele, e aí ele fala, por isso, a sua culpa foi o quê? Removida. Fala para o irmão que está do seu lado. Se você quiser e se quebrantar diante do Pai, muitas coisas chegam no seu devido lugar. Às vezes a gente não quer fazer isso, porque às vezes a gente não se acha digno. Ah, eu não sou digno, não. Acho que aí fica mais fácil, né, Will? A pessoa vir até a mim. Pastor, ora por mim? Não tem problema não, tá, irmãos? Pode chegar perto de mim e me pedir oração. Né? Não tem problema. Mas aí fica mais fácil vir até a mim. Sendo que você tem oportunidade, antes de chegar até a mim, que às vezes você não me vê todos os dias da semana, você tem oportunidade dentro da sua casa, no seu carro, no seu trabalho, abaixar e falar assim, eu tô aqui. Eu preciso de ti. Venha ao meu encontro. E aí ele vem. E ele te renova. e faz de você algo novo. Amém? A culpa foi removida e o pecado dele foi o quê? Pecado perdoado. Tem gente que não sai do lugar, irmãos, porque carrega um peso de culpa. Hoje, você vai sair daqui com a certeza que o meu pai, que o seu pai, ele perdoa pecado. Tem a consequência? Tem, vai ficar. Mas o pecado vai ser perdoado e você livra dessa culpa que você carrega. E tem culpa que a gente carrega que nem é nossa. Mas a gente carrega. Ah, porque eu acho, pastor, que isso aconteceu lá na minha descendência por minha culpa. E às vezes, irmãos, isso é tão sério que prende a pessoa e a pessoa não desenvolve em nenhuma área da vida. Você até começa algumas coisas, mas você não finaliza nada. Isso precisa ser tratado, principalmente na presença do pai. Fala para o querido que está do seu lado, não carrega a culpa, não. Entrega tudo. Fala um pouquinho mais alto para ficar bem bonito, vamos lá. Não carrega a culpa, não. Entrega tudo, fala. Na mão daquele que trabalha em teu favor. Tem culpa que é tão profunda que você acha, mesmo você estando aqui, e às vezes você está aqui, ó, mais tempo do que eu estou aqui, vai fazer 2 anos agora, dia 15 de janeiro, que eu estou aqui. Aqui não, eu fui para lá, para Barão, mas fui nomeada para cá, né? E aí, você está aqui já há tão tempo, você vem na terça-feira, você é fiel, e nada mudou, por causa dessa culpa. E aí, quando ele teve esse encontro impactante, era para quê? Para que ele fosse transformado? Você quer continuar sendo a mesma pessoa esse ano? Vivendo as mesmas coisas? Eu falei lá no campus de expansão que o ano passado foi arrastado. Meu Deus. Eu pensei assim, e eu vou confessar meu pecado aqui. Eu pensei algumas vezes abandonar o ministério. Sentar no banco e ficar. Entendeu, Márcia? Ficar quieta. Falar só que na hora que o Will começa a tocar aquele teclado, eu só quero levantar a mão. Não quero mais. Pensei isso algumas vezes, irmãos. Não foi uma, duas, três, não. Algumas, muitas vezes. Mas só que todas as vezes que eu pensava nisso, ele vinha e me visitava. E falava assim, não é o tempo. Não é o tempo de parar. Eu preciso de você. E às vezes a gente acha que ele não precisa de nós. Ele precisa para que algumas obras sejam feitas. Ele é o Todo-Poderoso, sim, mas ele nos escolheu. Olha quem está sentado do seu lado, na sua frente, atrás de você. Dá uma olhadinha assim, bem olhadinha, fala, você é um escolhido. E não pode fugir, fala, não dá para fugir, não. Porque se tu fugir, fala, se tu fugir, ele vai enviar logo um serafim. Com uma tenaz de fogo, assim, ó, rodando atrás de tu, falando, vem. Né? Você tem um chamado. E esse chamado precisa ser cumprido. Ele nos chamou. Ele nos resgatou. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, né? Se você foi nascido e criado na presença, que bênção isso. Mas às vezes você não teve o impacto ainda de glória. Não teve o impacto de experiência profunda com Ele. E é muito bom ter experiência com Ele. E para finalizar, eu quero que você pense sobre isso. Ele tem um chamado com você. E Ele precisa que você peça para Ele hoje, dia 7 de janeiro de 2025, quase 9, 15 para as 9. Eu ia falar quase 9. Ele quer e Ele precisa que você diga de você, pode fazer o que tu quiser. Tu fala isso? Pastora, se eu falar isso, o que, é que vai acontecer? Não sei. Eu vou falar na minha vida. Quando eu falo assim, pode fazer o que tu quiser, aí o negócio fica lindo. Mas eu não vou contar para não espantar. Estou brincando, cadê? Não, não fica assim muito assim, muito. Fica estreitinho. Mas nesse estreito, ele vai me ensinando. Ficar cada vez mais aos pés dele. Cada vez mais entendendo que eu preciso dele. E que eu não avanço em nenhuma área da minha vida se não for por ele. Amém? Curva a sua cabeça. Cadê o Fabinho, que está no teclado hoje? Vem cá, Vaso. E eu quero que você pense aí. Eu não sei qual a área da sua vida que você quer ser avivado, ou seja, transformado. E esse avivamento não é um avivamento de barulho, né? Não. Tanto que aqui o templo não estava cheio de ninguém, de pessoas, né? Estava cheio da glória. Estava cheio da presença. O encontro foi para Isaías. O encontro hoje é para mim, o encontro hoje é para você. Nessa primeira terça-feira, o encontro é para mim e o encontro é para você. É individual. Isaías precisou ser tocado nos lábios dele, porque ele iria profetizar coisas profundas, coisas tremendas, que iriam acontecer anos depois. Então, o que, é que o pai fez? Pegou Atenas de fogo e disse assim: eu vou tratar dos lábios do meu filho. Eu vou tratar das palavras que ele diz e que não me agrada. Eu vou transformar a fala desse homem que eu escolhi. E eu vou transformar a fala dele de uma fala impura para uma fala profética. Rabada canta, rabalabalabas. Sharialaisha rabada rabalabas. Deus está nos transformando hoje. De lábios impuros, de situações que ainda precisamos ser tratados, mas Ele está nos transformando hoje, para que nós possamos anunciar profeticamente o que é necessário nesse tempo. Vai falando para Ele: eis-me aqui, mesmo que seja com muito medo, eis-me aqui, meu Pai, porque eu não sei o que, que o Senhor vai fazer. Eu não sei até onde tu quer me levar. Não, eu não sei, mas eis-me aqui, enche-me da tua sabedoria, enche-me da tua presença, eis-me aqui. E o ministério de louvor pode ser chegando também. Eis-me aqui, e com essa tenaz de fogo. E eu creio que Ele está nos visitando hoje, nos encontrando aqui na igreja, na casa dEle, no templo. Aqui é um templo. E dizendo: eu amo transformar a sua vida, porque eu sei até onde eu vou te colocar. Eu sei até onde eu vou te colocar. Por isso estou dizendo para você, você que não acredita mais em você mesmo, eu, o teu pai, estou dizendo para você: vou te transformar e vou te levar nos lugares que é necessário você chegar. Porque tem uma obra, e essa obra eu estou começando contigo de dentro para fora. Aleluia.